106 autorizado, direto Duna. Reporte estabilizado. Tente a presente para o Duna, vai reportar estabilizado, 106. Boa noite, 2, Salvador, Oxané 63, 10, tá uma milha. Xané 63, 10, boa noite, continua a aproximação, ajuste 10 no meia. Repete abaixar o travado, Xané 63, 10. Ajustado 10 no meia, vai reportar, Xané 63. Papá Romeu, Tânia Alfa, Oscar, prossiga. Bom, 10 a boa, na aérea está, a primeira com 10. Autorizado, táxi até Papá, repassa para cruzamento, Tânia Alfa, Oscar. Oscar. Tempo 050, na chegada mais, depois de 35. 310, agora 4 milhas da cabeceira embaixo, travado. China 6310, livre pouso, pistão 10, vento 1, 20 graus, 099. Livre pouso, pistão 10, China 6310. Azul 4070, acione identificação, chegada Mari, desce para nível de voo 060. 060, Azul 4070. Número em que marque a linha e mantém cabeceira no 7. Tchelle Alfa Oscar, autorizado, cruzamento da 17, Spotina Quebec, o Tchelle Alfa Oscar livrou na pista. Informação 3858, autorizado direto ITAP. Tchelle Alfa Oscar, continue o táxi pela Mike Lima, na Lima, chame o solo em 121, decimal 9. Mike Lima, 121. Visa Pro 050 por mais 15 milhas. Devido à informação, então retorna a chegada. Ciência autorizado desvio, após desvio, vou ir na Pro de TAP. Devido desvio, após TAP, 4070. Próxima 9. A livrar direita, solo 219, chamar 63. Ficou de imediato no Mirek Mike. Se a gente está telefonando no 0 no Mirek Mike, agora de mais 2 minutos para a decolagem. Umba 06, complete final do procedimento RS, a me torna a frequência 118, decimal 95. Completa, chama 2895, boa noite. Boa noite. 310, boa noite, táxi via Alfa, após Juliette, portão 62, hein? Alfa, Juliette, 62, Xané 63, vamos ver. 3, Salvador, muito boa noite, o Umba 06, tá passando externo, baixado e travado. Uma 06, boa noite, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 30 graus, 089. Uma 06. 340, autonomia, alterna Campinas, 184. A proa 040, é através de TAP e depois retorna a Duna. Ciente, autorizado desvio, após desvio, autorizado TAP. Ciente. para o pátio para a Campina 10. A gente prossegue, cruza o pátio principal após Índia e Alfa. Charlie Alfa Oscar, altímetro no 0 no 16, 2016. Tem um bom voo, boa noite. Ponte espera 10895 novamente. Ok, pátio Índia Alfa 3858, atinge 5000. Então 3858, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio. Para 2000, ajuste no 0 no meio. Xanamia 310 na escrita solo? Bem batido, senhor. Até a posição, com gentileza. Mantendo posição 6310. Consegue o Charlie Alfa Oscar via Índia, taxiway Índia até o ponto de espera com o número 2, torre 10895. Pois o Learjet, o Xanamia 310, prossegue para o portão 62. Gente, prossegue para o portão 62, o Xanamia 310. Bravo Whisky, Aracaju, nível 250 está autorizado, via Peru Whisky 58, decola da 17 com curva esquerda na subida Fuca, transição Caju, aciona 5134, controle 120, decimal 8, torre opera em 18, decimal 95. Yankee Mike, decolando 5-3, condições de cruzamento no campo na parte média da cabeceira? Afirmativa. Autorizado cruzamento do campo no número Yankee Mike, vídeo sobrevoo de aeronave, também escuta. Autorizado cruzamento do campo no número Yankee Mike. 2-4-0-7-0. Prossiga, azul 4070. Por enquanto, mantendo a transparência de desvios, após, pode voar a Duna, quem sabe tem uma formação bem próxima. Sim, está autorizado Duna após desvio, desça para 3000 pés. Ajuste no 0 no meio. 3000, 0 no meio, após desvio Duna, graças a Deus. Azul 4076, tráfego que o precede 2 horas, 8.5 milhas, é Airbus 320, mantendo de ground speed 260. Direto do 3858, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, final do efeito. Até o regresso, no Link Mike. 1208, se apostar até 10 milhas, até o regresso, no Link Mike. Controle Salvador, muito boa noite, o Papatango November Yankee Mike, decolada 17 na sua escuta. Papatango November Yankee Mike, Mantenha-se em condições visuais, corredor forte, 1 no meu pé. Condições visuais, corredor forte, 1 no meu pé, November Link Mike. Pronto, gol 63. Gol número 3, informa o tráfego 710, litoral norte, prosseguindo, não vai interferir com a sua decolagem. Tem livre decolagem do cabeceiro 1-0, vento 1-10 graus 099. 716-13 vai iniciar a decolagem. Localizador, 58. Então, 3858, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 1118, decimal 95. 895. O meu uísque, Brasil, boa noite, prossiga. 2 mil pés, ajuste no 0 no meio, autorizado final do procedimento LS, reposta habilidade. Decimal 8. 1208, boa noite. O controle gol 1613. Gol 1613, contato radar, saída Arbo, Elefa, sube e manter nível de voo 360. 360, Arbo Elefa, sente. Salvador, gol 1885 acionado, estamos com 1183 a bordo, autonomia de 4 horas, alteração galeão para o tanque. Tem alternativa? É o galeão. 85, autorizado táxi, via Índia, Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame torre, 1-1-8, decimal 95, KNH-1-0-1-6, boa viagem. 1-0 na meia, na altímetro, Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, 1-1-8, decimal 95, voo 1-8-8-5. Azul 4070, reduza para a velocidade de aproximação. Ciente, redução 4070. Externo, 3858. 3858, continua a aproximação, olhando se está livre, vento 130 graus, 119. Está livre, 58. Whisky Bravo Whisky, nós a bordo, alternativa de Salvador, confirma a autonomia. Autorizado táxi até Papá, pode para ingresso o Whisky Bravo Whisky. São 3662, reduza para 2509. 2509. 3662. TAM 3858, livre pouso, pistão no zero, vento 1, 30 graus, 109. 3858, livre pouso. 070, complete final do procedimento LS, emitou na frequência 1118.95. 1815, 14470, boa noite. Evaldo. Um abraço. Outro já. Controle, Papa Romeu Charlie Alfa Oscar. Papa Romeu Charlie Alfa Oscar, contato radar, saída da El Leda Bridge, sub e mantém nível de voo 400. Da El Leda Bridge, 400, Charlie Alfa Oscar. Torre Salvador, boa noite, Azul 4070, final pista 10. Azul 4070, boa noite, continue aproximação número 2 para pouso, ajuste no 0 no meio. 4070. Whisky autorizado ingressando no site, reporte alinhado e pronto, cabeceira no site, Whisky Bravo Whisky. TAM 3858, solo 01, livre direita, solo 12, unido sinal 9. Direita, solo 1219, 3850. Gol no 398, acione identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 070. Livre pouso, pista no 04070. Salvador, é o Papa Tango, November Yankee Mike. Prossiga, November Yankee Mike. Presidente, autoriza ingresso no corredor Interlagos para regresso. Autorizado, em condições visuais, manter 1 mil pés, reporte Interlagos. Ok, condições visuais, 1 mil pés, reporte Interlagos, November Yankee Mike. Do tráfego da Azul, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, boa, no 885. 083, reduz speed, 2109. 2109, opa, 3662, livre da restrição em TAP, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio. Livre da restrição em TAP, desça para 2000 pés, no 0 no meio. Gol no 6113, passa nível de voo 170, chama o centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. Recife 28.8.6.0, gol no 6113, obrigado. Boa noite. Boa noite. Bravo Whisky, decola 04, controle 120.8. 208, obrigado, boa noite. Portão 01, bate 1. Papa Romeu Charlie Charlie Alfa Oscar, confirme. Alfa Juliette 01-4070. Esquerda. Whisky Bravo Whisky. Mantém escuta. Charlie Alfa Oscar, não chamou a senhora. Foi o Whisky Bravo Whisky, ok? Sim. Papá Romeu, Whisky Bravo Whisky. Acione código transponder 5134. 5134. Papá Romeu, Charlie Alfa Oscar. Passa nível de voo 165. Chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1. Alterna 133 decimal 25. 125 1 133 25. Charlie Alfa Oscar. Papá Romeu, Whisky Bravo Whisky, contato radar, saída Puca, sub, mantém nível de voo 250. Sessão autorizada 250, Whisky Bravo Whisky. Europa 083, descend 4000 feet, Canadian 016. 4000 feet, the 1016, Europa 083. Estão no zero, vento no 20, grau 089. Canadian 090, voo 985. Yankee Mike, reporte rotatório visual com campo. Reporta rotatório visual com campo, November Yankee Mike. Então 3662, autorizado, final do procedimento TRS, reporta brisado. Reportará estabilizado para 3662. Gol no 398, desça para nível de voo 050. 050, gol no 398. Controle 1085 do colo 08, controle 1080, 1085. Controle Salvador, gol 1185. Gol 5, contato radar, saída da El Leda Bridge, sub e manter nível de voo 360. Gente da El Leda Bridge, subindo 360, gol 1185. November Yankee Mike, visual com campo. Afirmativo, visual com campo, November Yankee Mike. Para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. Papatango, November Yankee Mike. 5, November Yankee Mike. Boa noite novamente, é o Papatango, November Yankee Mike, está na proa da rotatória. November Yankee Mike, boa noite, reporte rotatória, vento 120 graus, 109, ajuste no 0 no meio. 10 no meio, reporta rotatória, November Yankee Mike. Papá Romeu, Whisky, Bravo Whisky, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545-1685, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Europa 083, 102,000 feet, NH 106, cleared ALS final approach, report back. 2,000 feet, 1016, cleared ALS approach, runway 10, Europa 083. Está 3662, estabilizado. RAM 3662, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. Torre 1895, 3662, boa noite. Boa noite. Reduza para 2309. 2309, voo no 398. Então, 3662, continua a aproximação, reporte baixado travado, ajuste no 06. 06, tem baixado travado, 3662. 3663, livre pouso, pistão no 0, vento em 30 graus, 089. Pouso, pistão no 0, tá 3662. Pistão no 0, no meio. 10, ajuste no 0, no 6, no 398. 7. 360 pela esquerda, aguardando autorização para prosseguir o final do ano 7, novembro, Henrique Mike. Dono 7, novembro, Link Mike. Gol no 604, acione identificação, chegada a Mari. Desce para nível de voo 050. Mari 050, 604. 360 pela esquerda, devido a tráfego no final do ano 0. 360 pela esquerda, novembro, Link Mike. Alison, final 108 miles, Europa 083. Europa 083, complete final, and contact tower 118.95. Complete final 118.95, Europa 083, boa noite. Boa noite. Gol no 398, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado final do procedimento de interesse, reforça a visão. 4000, 0 no meio, reforça a visão, 398. Miles out. Europa 083, continue approach, report landing and drive and lock at KNA 106. Continue 106, Europa 083. Voo no 885, passa nível de voo no 60, chame centro receptivo na frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325, voo no 885. Fala, boa noite, o VAB75827, o portão 4, com a informação de uniforme.